Ficheiro 30, página 265. O gabinete de Tenorbolt parecia projetado para se parecer com a sala de um clube, de um campo de golfe exclusivo para homens. Cadeiras de cabedal confortáveis, prateleiras cheias de livros de leis, um fogão de sala a gás, com as chamas a bruxulear por causa do ar-condicionado. Sente-se, fuma um charuto, queixe-se da sua mulher. Diga umas quantas piadas duvidosas. Aqui somos só homens. Bolt optou deliberadamente por não se sentar atrás da sua secretária. Conduziu-me em direção a uma mesa de duas pessoas, como se fôssemos jogar xadrez. Isto é uma conversa entre nós, parceiros, disse Bolt, sem ter de o dizer. Vamos sentar-nos na nossa mesinha da sala de guerra e vamos a isso. Senhor Dan, o pagamento à cabeça praticado por mim é de 100 mil dólares. É muito dinheiro, obviamente. Por isso quero ser claro em relação àquilo que ofereço e àquilo que espero de si. Está bem? Fitou-me sem pestanejar, com um sorriso simpático, e esperou que eu acenasse afirmativamente. Só Tenorbolt podia dar-se ao luxo de me obrigar a mim, um cliente, a apanhar um avião para ir ter com ele. E depois dizer-me que tipo de dança precisaria de dançar para lhe dar o meu dinheiro. Eu ganho, Sr. Dan. Ganho casos impossíveis. E o caso que, segundo creio, irá enfrentar em breve é... Não quero tratá-lo de forma condescendente, mas é bem difícil. Problemas de dinheiro, casamento conturbado, mulher grávida. Os meios de comunicação viraram-se contra si. O público virou-se contra si. Fez girar um anel de sinete na mão direita e esperou que eu lhe mostrasse que estava a ouvir. Sempre ouvira a frase: aos 40, um homem usa o rosto que ganhou. O rosto quarentão de Bolt estava bem cuidado, quase livre de rugas, agradavelmente cheio de ego. Estava ali um homem confiante, o melhor na sua área. Um homem que gostava da sua vida. Não haverá mais entrevistas policiais sem a minha presença, estava Bolt a dizer. É algo que lamento imenso que tenha feito. Mas mesmo antes de entrarmos na parte jurídica, precisamos começar a lidar com a opinião pública, pois da forma como as coisas estão a correr, temos de partir do princípio que tudo irá transpirar. Os seus cartões de crédito, o seguro de vida, o local do crime alegadamente encenado, o sangue limpo com esfregona. As coisas estão feias, meu amigo. Por isso, isto é um círculo vicioso. Os polícias pensam que é o culpado. Dão conhecimento disso ao público. O público fica indignado, exige uma detenção. Portanto, primeiro, temos de encontrar um suspeito alternativo. Segundo, temos de continuar a ter o apoio dos pais de Amy. Nunca será demais insistir nesse ponto. E terceiro, temos de tratar da sua imagem. Porque se isto for a julgamento, isso irá influenciar o banco de jurados. A mudança de jurisdição já não significa nada. Televisão por cabo, durante 24 horas, internet. A sua jurisdição é o mundo inteiro. Por isso é fundamental começar a dar a volta a isto tudo. Eu também gostava que isso acontecesse, pode crer. Como é que estão as coisas com os pais de Amy? Será possível conseguir que façam uma declaração de apoio? Não falei com eles desde que se confirmou que Amy estava grávida. Está grávida. Tenor franziu o sobrolho. Está. Ela está grávida. Nunca, mas nunca menciona a sua mulher no pretérito. Merda. Apoio o rosto na palma da mão por um segundo. Nem sequer tinha reparado no que dissera. Não tenho essas preocupações aqui comigo, disse Bolt, agitando a mão no ar de forma magnânima. Mas em qualquer outro lugar, preocupe-se. Preocupe-se e muito. Daqui em diante, não quero que abra a boca, se não tiver pensado bem no que vai dizer. Então, não tem falado com os pais de Amy. Não gosto disso. Presumo que tem tentado entrar em contacto com eles. Deixei algumas mensagens. Bolt rabiscou qualquer coisa num bloco de apontamentos amarelo. Muito bem. Temos então de partir do princípio que isso são más notícias para nós, mas precisa de os encontrar. Não em nenhum lugar público, onde algum idiota que tenha um telemóvel com câmara vos possa filmar. Não podemos ter outro momento, Shona Kelly. Ou então manda a sua irmã, numa missão de reconhecimento, para ver o que se passa. Na verdade, faça isso, que é melhor. Está bem? Preciso que me faça uma lista, Nick, de todas as coisas bonitas que fez por Amy ao longo dos anos. Coisas românticas, sobretudo neste último ano. Fez-lhe canja de galinha quando ela esteve doente. Ou enviou-lhe cartas de amor quando estava numa viagem de negócios. Nada demasiado vistoso. Não quer saber de joias, a menos que você as tenha comprado quando estavam de férias ou coisa do género. Precisamos de coisas verdadeiramente pessoais, coisas de filme romântico. E se eu não for um homem típico dos filmes românticos? Tanner mordeu os lábios. Arranja alguma coisa, está bem, Nick? Parece boa pessoa. Tenho a certeza de que fez alguma coisa amável neste último ano. Não me ocorria uma única coisa decente que tivesse feito nos últimos 2 anos. Em Nova York, naqueles primeiros anos de casamento, andava desesperado por agradar à minha mulher, para voltar àqueles dias de pernas bambas, em que ela corria através do estacionamento de uma drogaria e saltava para os meus braços, uma comemoração espontânea da laca que tinha comprado. O rosto dela encostado ao meu o tempo todo, os olhos azuis e brilhantes arregalados e as pestanas louras a prenderem-se nas minhas, o calor do seu bafo debaixo do meu nariz, a patetice daquilo tudo. Durante 2 anos tentei, enquanto sentia a minha mulher escapar-me por entre os dedos, e tentei com tanto empenho, sem raiva, sem discussões, a bajulação constante, a capitulação, uma versão minha como marido de sitcom. Sim, querida, claro, amor. A maldita energia fugia-me do corpo, enquanto os meus pensamentos frenéticos, como coelhos, tentavam descobrir a forma de a fazer feliz. E cada ação, cada tentativa, era recebida com um revirar de olhos, um pequeno suspiro triste, um suspiro que dizia: tu não percebes. Quando partimos para o Missouri, estava pior do que estragado. Tinha vergonha da lembrança de mim, do lambe-botas pressuroso, reverente e servil em que me tinha transformado. Por isso não era romântico, nem sequer era amável. Além disso, preciso de uma lista de pessoas que pudessem ter feito mal a Amy, que pudessem ter alguma coisa contra ela. Devo dizer-lhe que parece que Amy tentou comprar uma arma no início deste ano. A polícia sabe? Sim. E você sabia? Só soube quando o tipo a quem ela tentou comprá-la me contou. Ele levou exatamente 2 segundos a pensar. Então, aposto que a teoria deles é que ela queria uma arma para se proteger de si, disse ele. Sentia-se isolada e assustada. Queria acreditar em si, mas pressentia que havia alguma coisa de muito errado. Por isso queria uma arma, para o caso de o seu pior receio se concretizar. Uau, você é bom. O meu pai era polícia, disse ele. Mas gosto da ideia da arma. Agora só é preciso alguém que se enquadre nela, para além de si. Nada é demasiado rebuscado. Se ela discutia constantemente com um vizinho por causa do ladrar de um cão, se foi obrigada a rejeitar um tipo que lhe fazia a corte, preciso de tudo o que tiver. O que é que sabe sobre Tommy O'Hara? Certo. Eu sei que ele telefonou para a linha de informações umas quantas vezes. Ele foi acusado de violar Amy num encontro em 2005. Senti a minha boca abrir-se, mas não disse nada. Ela andava a encontrar-se com ele, sem grandes compromissos. Houve um jantar em casa dele, as coisas descontrolaram-se e ele violou-a, segundo as minhas fontes. Em que altura? De 2005? Maio. Tinha sido durante os 8 meses em que eu perdera o rasto a Amy. Entre o nosso encontro no ano novo e a altura em que voltara a encontrá-la, na 7ª Avenida. Tanner apertou o nó da gravata e rodou uma aliança cravejada de diamantes, avaliando-me. Ela nunca lhe contou. Nunca ouvi nada sobre isso, redargui. De ninguém, mas sobretudo da minha mulher. Ficaria surpreendido com o número de mulheres que continua a considerar isso como um estigma. Sentem vergonha. Não posso acreditar que eu tento nunca vir a uma destas reuniões sem informação nova para o meu cliente, disse ele. Quero mostrar-lhe como levo o seu caso a sério e o quanto precisa de mim. Esse tipo podia ser um suspeito? Com certeza, por que não? Disse Tanner, demasiado alegremente. Ele tem uma história de violência com a sua mulher. Ele foi preso? Ela retirou as acusações. Presumo que não tenha querido testemunhar. Se nós decidirmos trabalhar juntos, vou mandá-lo investigar. Entretanto, pensei em qualquer pessoa que estivesse interessado na sua mulher. Mas é melhor se for alguém de Cartago, mais credível. Agora, e Tanner cruzou a perna, expôs a fiada inferior de dentes, desconfortavelmente encavalitada e manchada em comparação com a fiada superior, uma paliçada perfeita. Cravou os dentes tortos no lábio superior por um momento. Agora vem a parte mais difícil, Nick, disse ele. Preciso de uma honestidade total da sua parte. Não irá resultar se não for assim. Portanto, conte-me tudo sobre o vosso casamento. Conte-me o pior. Porque se eu souber o pior, posso fazer planos em relação a isso. Mas se eu for surpreendido, estamos lixados. E se estivermos lixados, você está lixado. Porque vou ter de me ir embora no meu jato privado. Respirei fundo. Olhei nos olhos. Eu fui infiel a Amy. Tenho andado a enganá-la. Muito bem. Com múltiplas mulheres ou só com uma? Múltiplas, não. Nunca a tinha enganado antes. Então, com uma mulher? Perguntou Bolt, desviando o olhar e pousando numa aguarela de um barco à vela, enquanto rodava a sua aliança. Conseguia imaginá-lo a telefonar mais tarde à mulher e a dizer: só por uma vez, só por uma vez, quero um tipo que não seja idiota. Sim, só uma rapariga. Ela é muito... Não diga rapariga. Nunca diga rapariga, disse Bolt. Mulher. Uma mulher que é muito especial para si. E era isso que ia dizer? É claro que era. Com certeza que sabe, Nick, que na verdade especial é pior do que porreira. Há quanto tempo? Há pouco mais de um ano. Falou com ela desde que Amy desapareceu? Sim, através de um telemóvel descartável. E pessoalmente, uma vez, duas, mas pessoalmente? Ninguém nos viu. Posso jurar, só a minha irmã. Ele respirou fundo e voltou a olhar para o barco à vela. E o que é que essa... Como é que ela se chama? Andy. Qual é a atitude dela em relação a tudo isto? Tem sido ótima, até ao anúncio da gravidez. Agora acho que ela está um bocadinho nervosa, muito carente. Carente não é a palavra certa. Diga o que tem a dizer, Nick. Se ela é carente, então é carente. Apegada. Precisa muito que a sosseguem. É uma rapariga muito querida, mas é jovem e tem sido difícil, obviamente. Tanner Bolt foi até ao seu minibar e tirou para fora um Clamato. O frigorífico estava cheio de Clamato. Abriu a garrafa e bebeu em 3 golos. Depois enxugou os lábios ao de leve com um guardanapo de pano. Vai ter de cortar por completo e para sempre todos os contactos com Andy, disse ele. Comecei a falar e ele levantou a mão para me fazer parar. Imediatamente. Não posso cortar relações com ela, sem mais nem menos, assim, do nada. Isso não está sujeito à discussão, Nick. Quer dizer, vá lá, amigo, preciso mesmo dizer isto? Não pode andar por aí a encontros amorosos enquanto a sua mulher grávida está desaparecida. Ou então vai parar à maldita prisão. Agora o desafio é fazê-lo sem a virar contra nós, sem a deixar com vontade de se vingar, de aparecer em público. Nada a não ser boas recordações. Fazê-la acreditar que esta era a atitude mais decente. Fazer com que ela queira mantê-lo a salvo. Que tal é você romper relações? Abri a boca, mas ele não esperou. Vamos prepará-lo para a conversa. Da mesma forma que o prepararíamos para um contra-interrogatório. Está bem? Agora, se estiver interessado nos meus serviços, apanho um avião para o Missouri, instalo-me por lá e podemos começar a trabalhar nisto. Posso estar já consigo a partir de amanhã, se me quiser, como seu advogado. Quer? Quero. Estava de regresso a Cartago, antes da hora de jantar. Assim que Tanner varreu Andy de cena, assim que ficou claro que ela não podia continuar presente, foi estranha a rapidez com que aceitei isso e quão pouco lamentei a sua perda. Naquele simples voo de 2 horas, passei de apaixonado por Andy a não apaixonado por Andy. Como quem passa por uma porta. O nosso relacionamento ganhou imediatamente um tom sépia, o tom do passado. Que estranho ter dado cabo do meu casamento por causa daquela rapariguinha com quem nada tinha em comum, a não ser o facto de ambos gostarmos de uma boa risada e de uma cerveja fresca depois do sexo. É claro que não te importas de acabar com isso, diria Gou. Tornou-se difícil, mas havia uma razão melhor. Amy desabrochava cada vez mais no meu pensamento. Tinha desaparecido e, contudo, estava mais presente do que qualquer outra pessoa. Eu tinha-me apaixonado por Amy, porque eu era Nick supremo com ela. Amá-la tornava-me sobre-humano, fazia-me sentir vivo. Mesmo no modo mais acessível, ela era difícil, porque o seu cérebro estava sempre a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Eu tinha de me esforçar só para conseguir acompanhá-la. Passava uma hora a escrever-lhe um e-mail trivial. Tornei-me estudioso dos arcanos para conseguir mantê-la interessada, os poetas lacustres, o código de duelo, a Revolução Francesa. A sua mente era simultaneamente vasta e profunda, e eu fiquei mais inteligente junto dela e mais atencioso, mais ativo, mais vivo e quase elétrico, porque para Amy o amor era como uma droga, álcool ou pornografia. Não havia estagnação. Cada exposição precisava de ser mais intensa do que a última para atingir o mesmo resultado. Amy fez-me acreditar que eu era excepcional, que eu estava ao seu nível. Isso foi simultaneamente a nossa proeza e a nossa perdição, porque eu não consegui lidar com as exigências de grandiosidade. Comecei a ansiar pela facilidade e pela mediania e odiava-me por isso e percebia agora que tinha acabado por castigá-la por isso. Transformei-a naquela pessoa frágil e suscetível. Tinha fingido ser um tipo de homem e revelara-me outro bem diferente. Pior, convenci-me de que a nossa tragédia era inteiramente obra sua. Passei anos a transformar-me precisamente naquilo que jurava que ela era, uma bola de ódio virtuosa. No voo de regresso a casa, tinha olhado tanto tempo para a pista 4 que a memorizara. Queria torturar-me. Não admirava que as suas notas fossem tão diferentes. Desta vez, a minha mulher estava grávida. Queria começar tudo de novo, fazer-nos voltar à nossa vida feliz e ofuscante. Conseguia imaginá-la a correr pela cidade para esconder aquelas notas amorosas, ansiosa como uma miúda de escola para que eu chegasse ao fim. O anúncio que estava grávida do meu filho, Madeira, tinha de ser um berço antigo. Eu conhecia a minha mulher, tinha de ser um berço antigo. Embora a pista não estivesse escrita no tom de uma futura mãe. Imagina-me Sou uma rapariga muito má. Preciso de ser castigada. E por castigada quero dizer possuída. É onde guardo as coisas boas para o 5º aniversário. Perdoa-me se isto está a ficar um bocadinho forçado. Passámos um bom momento aqui sob o sol de meio-dia. Depois saímos para um cocktail, todos tão terrivelmente alegres. Portanto, corre até lá, agora, cheio de suspiros meigos, e abre a porta para a tua grande surpresa. Estava quase em casa quando percebi. Guardas coisas boas para o 5º aniversário. As coisas boas seriam alguma coisa feita em madeira. Castigar é levar alguém ao barracão da lenha. Era o barracão atrás da casa de minha irmã. Um lugar para guardar peças do cortador de relva e ferramentas ferrugentas. Um anexo velho e decrépito, como os que aparecem nos filmes de terror, onde os campistas são mortos lentamente. Gou nunca lá ia. Falara muitas vezes a brincar em deitar-lhe fogo, desde que se mudara para aquela casa. Em vez disso, deixara-o ser invadido ainda mais por ervas daninhas e teias de aranha. Sempre tínhamos brincado com o facto de ser um bom lugar para esconder um cadáver. Não podia ser. Atravessei a cidade de carro, com o rosto dormente e as mãos frias. O carro de Gou estava no caminho da entrada, mas eu esgueirei-me. Passei pela janela iluminada da sala. Desci a encosta íngreme e não tardei a ficar fora do alcance da sua vista, fora da vista de toda a gente. Era um lugar muito retirado. O barracão ficava por trás da parte mais remota do quintal, junto ao renque de árvores. Abri a porta. Não, não, não,